Enquanto Apolo em Corinto estava, Paulo chegou a Éfeso. Achou discípulos que perguntaram sobre o Espírito, não ouviram não. Disse Paulo com amor profundo: cresce no que vem em Jesus, o Filho, batizando em nome do Senhor. O Espírito veio com poder e amor. Grande é o Senhor em nós, Ele habita. O Seu poder transforma e nos levanta. Maravilhas Ele faz em Seu nome, Jesus nosso Salvador. A glória é Sua. Na sinagoga Paulo pregava com ousadia, 3 meses a ensinar. Mas alguns endureceram seus corações, e na escola a verdade fez brilhar. Deus operou milagres, curou enfermos, e os espíritos malignos fugiram. O nome de Jesus engrandecido, o temor do Senhor em todos surgiu. Teu chamado, livres do mal em Ti encontramos. Queimar os ídolos em Ti confiamos. A Tua palavra prevalece, Senhor. Grande é o Senhor em nós, Ele habita. O Seu poder transforma e nos levanta. Maravilhas Ele faz. Português e worship, a consigitar piano, 72 BPM.